na geleia geral brasileira. Alguém tem que exercer as funções de medula e de osso. Chamo de um final feliz. Final feliz, mas não para todo mundo.